Vamos lá, Lúcio! As 10 melhores da saudade aqui na Luxuosa. Detona aí, DJ Franjinha. Começando com as 10 melhores. Boa noite, Palácio! Décimo lugar. Décimo lugar, vai ficando com o Nenel. Vamos lá, Palácio! Me acorda, me sacode. Devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores, por favor, me façam crer. Não pode ser verdade. Ela não foi embora. Décimo lugar. Espero tudo dessa vida, mas não estou preparado pra viver sem ela. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Tanto embora sendo um sonho. Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei, que outros ventos espalharam por caminhos que eu nem sei, o que guardei e acumulei, e o tanto que eu te dei. Muito obrigado, Josias. Como é que é? E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria, e que aos poucos te perdia e eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui, atravessando a calmaria, a tempestade que eu vencia pra esse amor sobreviver. Luxuosa Carroça da Saudade. Sua sombra passeando pela minha escuridão, eu deitado te esperando, solução da minha solidão, querendo em vão seu coração, que já não tenho mão. E a comissão de frente? E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam. Júnior da Braz, um abraço a você, Júnior. Tá por aqui, Jaribó. Marcelo Bahia, alô, Lamparina. Sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo dividido, tudo se desmoronando como um pássaro ferido. Comitiva Carroça é festa, fechando com chaves de ouro o nosso final de semana da Pai Deguão. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Diz que a solidão não pode impedir jamais do nosso amor de vir a ser e acontecer, de nos fazer viver. Nono lugar. Com o Padre Paulinho, tá por ali. Juntinho com o Tom Máximo. O polêmico do Face. Rapaz, esse cara me ama. Eu me cansei. É doido. Meu coração. Essas 10 melhores você vai levar pra sua casa, viu? Se apaixonou. Com o velho mais sacana do Pará. E que eu partisse novamente. Não me deixou. Bora dançar! Aqui termina a viagem pra desilusão, pro desamor e tristeza e pra solidão. Vou ficar por aqui, vocês podem seguir sem mim. Aí, Alan! Achei meu o Anselmo também, a Cris! Tá por aqui, só de boa! Pura, doçura, equipe Triton! Verdade, coisas que são do amor. Aventureiro do amor, adeus. Achei meu rumo. O Mauro também, a Tatinha do Siqueirão. Um abraço a vocês. Muito obrigado, valeu. Coisas que são do amor. Aventureiro do amor, adeus. lugar. Silvio da Kombi da Saudade, um abraço a você, meu irmão. Aí Pílula Azul, Simone do Comércio, meu tiozão Rui, nossa comissão de frente. Oitavo lugar. Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço foi costurado. De Henrique, Bola de Prata, um abraço, meu irmão. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida leve, DJ Marcos, a Febre de Belém, junto com a sua celebridade, tá por aqui. Vai dar o ar de sua graça. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho. Aí Everton, mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, Tona Caceteiro, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, DJ Everton Mix, meu parceiro Velha Guarda, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Sétimo lugar. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi um caso passageiro que durou mais tempo. Sétimo lugar. Uma história que ficou por terminar. Saudade. A mentira que acabou por ser. E as 10 melhores rolando hoje no palácio. Franjinha no comando. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Essa música é do meu amigo Erlon. Desistir, me dá valor. Perder. Aí, Érica. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Alô, Bacinho! Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. E o Ratinho? Não esqueço de você, nem você de mim. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, eu estou afim. Estou morrendo de saudade. DJ Wellington Franjinha, o DJ que você respeita. Você foi a brincadeira que virou loucura. Foi o caso passageiro que durou mais tempo. Para Marcelo Bahia! Uma história que ficou por... Meu parceiro velha guarda, Lamparina! Saudade. Tá por aqui, só de boa! Aí, Lampa! A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude, desistir de te perder. Lamparina, sempre tomando todas. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso de... A comitiva lá do Chove, lá da Pedreira, pra viver. Aqui no Palácio. Eu não esqueço de você, nem você de mim. Sei que nosso amor não vai. Nosso amigo Testa, um abraço a você. Ananda do óculos. Tentar, eu estou aqui. Estou morrendo. E seu Paulo e dona Nina. Saudade. Não esqueço de você. Clevinho e sua esposa morena luxuosa estão na área. Eu estou aqui, estou morrendo de... Sexto lugar. Aqui é Lúcio Cedês. Palácio, bora dançar! Vou caminhando nas ruas pensando em você. Sexto lugar. Nesses momentos que a gente consegue se ver. O CD das 10 melhores. Você me diz que o seu... Búfalo Negro é o nome da emoção. Um amigo particular está aqui. Por isso traz. Sempre quando pode, quer fazer aquela visita aqui da Luciosa. Muito obrigado. Sabe que é nós. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Ednelson lá do Bengola. Simples amante ou nada além de um prazer. Sexto lugar. Você se entrega pra mim com hora certa do fim. Depois me diz. Nosso amigo Tarciso Prestação. Alô Tarciso. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você aqui. Eu conto as horas que faltam bem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se me notou, ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor

olhos vermelhos. DJ Formiga. Não vão jamais. Do Mega Trovão Digital. Um abraço pra você. DJ Fagner. O DJ Gospel. E ela. É isso mesmo? Olhar. Segue o fluxo. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar. E de comprido na área. Um abraço a você, comprido. Paquinho, só de boa. Você pode voar. Ele que é parceiro, amigo particular da Gina Baby. Ou fica presa no chão e sempre só. Luxuosa Carroça da Saudade. Não somos o orgulho do Pará. Somos sim orgulhosamente paraense. Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Ricardinho, ostentação. Você pode cantar. Um abraço a você, meu irmão. Como esse passa. Por aqui curtindo a saudade. Você pode brilhar como esse sol. Amigo Afonso. Meu parceiro lá do Sushi, Benjamin, do PD Poker, Divino Espaço, NBET 91, o nome da emoção. Pra galera recordar, vai dançando que eu vou tocando. E o Lúcio vai gravando. Tenho medo de não suportar. Olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar. Com quatro. Nosso gerente Mesquita. Deribete 91. Eu já por aqui, um abraço. É Mesquita. Versos de um poema de amor que se acabou. Pra esquecer que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Nosso amigo Wanderson, não passei. Um abraço a você, viu, Wanderson? Você, e tá por aqui só na manha. Bate, sai, vem, toca. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eita, carroça, pai d'égua! Vamos nessa pra recordar! Pitona Caceteiro. Momento tão triste.

noite de dançar. Alô, Bela. Ela e o Rafinha. Eu que já estão por aqui. Quero e vou querer mais. Acho que daqui a pouquinho vão participar do concurso, né? Pois é. Só Deus sabe a falta que ela me faz. Vai, tio. Vai também. Pois quando me encontro em outros braços, sinto seu calor, sinto seu mormaço. Quando eu peço amor, ela... Grande promotor Canela, abraço você. É Canela. Quando eu peço corpo, ela dá demais. Bora aí, bora dançar. Lúcio CDs. Tentaste me deixar inutilmente, a força da corrente novamente te arrastou, te fez voltar pra mim. Estou contente. É Gucuia, tá dançando, moleque. Pra cima, Cuia. Não importa, meu amor. Então, para de chorar, para de sofrer. Que um grande amor. Coração Bob também. Tá num beijo hoje. Parabéns, parabéns. Deixa de correr atrás da ilusão, pois é todo teu. Meu coração. Disseram tanta coisa diferente. O povo é exigente. Vê maldade numa flor. Eu sei que tu és minha tão somente. E aos boatos dessa gente eu não ligo, meu amor. Então, para de chorar, para de sofrer. Que um grande amor tu podes ter. Deixa de correr atrás da ilusão, pois é todo teu. Meu coração, para de chorar, para de sofrer. Que um grande amor tu podes ter. Deixa de correr atrás da ilusão. Dia Adri também. Um abraço a você, meu irmão. Pois é. Tá por aqui, show de bola. Meu coração. Saudade rolando pra você, Silva. Esse amor brincou comigo. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Andando na rua, você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. E a galera do Padre Valdo tá por aqui. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Equipe Coro com Coro. Galera, tá por aqui, Sarimbó. Já curtiram a saudade? Muito obrigado, valeu. Sarimbó do Palácio. Bora curtir, bora dançar. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Olha aí, Afonso. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Nosso amigo Luciano, já aqui. Aqui em cima do comando. Falou, Frangília, cadê o chapéu da Nipet, hein, rapaz? Você não sabe. Tem que ver isso aí. Na cabeça. Coisa de louco. Como você fez. Diego Mesquita já alinhando. Daqui a pouquinho tem um concurso de merengue, viu, galera? Vamos explicar as regras e a premiação. E você vai dançar. Quero ver quem vai ganhar. Vamos lá! Carroça da Saudade. Luxuosa Carroça da Saudade. DJ Wellington. Chorar, pra que não vou chorar? Tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. O seu amor. As desvociadas no café, já presentes por aqui, um abraço. Égua babuína, não some, meu irmão. O prato que você me serve, esse prato é um recheio de amor e carinho. Sobremesa é sempre um beijinho. Isso você não esquece. Chorar, pra quê? Não vou chorar. Eu tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. No jantar tem uma mesa repleta de amor. Você me chama pra mesa e eu vou com a boca ardendo em desejos. Novamente, você serve-me um prato de amor. E pra tirar da boca o ardor, você traz sobremesa de beijos. Chorar, pra que não vou chorar? Tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. Por que que vou chorar? Comando. Eu sou tão feliz com você. DJ. Você é tudo que tenho na vida.

tá lembrando do casco velho. Se vou te esperar ou não, quem sabe? Aquilo que tem que ser, será. Essa época aí, Pelo Azul. Aí, Rui, meu tio. Asas lindas. Na metrópole era Rubi Saudade. E aqui no palácio era Pop Saudade com DJ Siqueira. Na época. Perdoa por eu ter te escolhido pra ser pra sempre a minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Perdoa por eu ter me declarado na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. Essa época a Amélia se lembra. Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro mais do que é preciso. Eu quero ver, eu posso te obrigar a me querer. Agora chegou o presidente da Copa Azul. Desenganos, sei, acontecem. Desenganos vão, desaparecem. Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você afastar de mim. Quem sabe amanhã, talvez. Quem sabe? Obrigado, ouvintes, que curtiram o CD da Dona da Noite. Dona da Noite. Esperamos por vocês em nossos eventos. É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão.